1173, Rui Leda presente. Presente direto Leda, 1173. Prossiga. Prossiga. O Bravo Vitor Tango, é, modificada presente? Sim. Volume modificador 0540, desça para o 1.500 pés na proa de Paripe inicialmente. Voo 1173, chama Recife 13325, alterno 251, bom voo. 325, 251, 1173. Ok. cuidado dessa tarde, abraço, fechamos. Aguarde. Para Vitor Tango, dá presente autorizado a rotatória. A rotatória, graças. Para o Vitor Tango, controle? Prontinho. Confirma, pronto? Pro de rotatória, 081. Para o Vitor Tango, mantenha a proa da rotatória, agora as transferências junto à torre. É, está mantendo. Para o Vitor Tango, reporta visual com o 7. Visual. Para o Vitor Tango, mantendo a prova da rotatória, torre 1895. 1895, obrigado. Oi, bom dia, o Bravo Vitor Tango. Bravo Vitor Tango, bom dia. Continua a aproximação, reporta curta, sinal 17, ajuste na 013. Me manda na condição. Bravo, Vitor Tango avistado, autorizado pouso, pista 17, vento 170 graus, 05 nós. Doutor, solo 56, segue batim. Sorriu, tango. Solo 54, segue para o parte 5. Gente, bravo, tô tão autorizado o backtrack. Repórter livrando na interseção da bata. Bravo do Tango, grato, estaciona a frequência livre, bom dia. Salvador, bom dia, voo 961. Voo 961, bom dia, formação Delta, Guarulhos, pronto cópia. Afirmo, ciente da Delta, pronto cópia. Voo 961, autorizado Guarulhos, VFZ 10, após Taubaté, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5466, controle 120, decimal 8. Ok, está autorizado Guarulhos. Decola na saída da El, Leda, Motiva. 5466, 108. O nível é autorizado primeiro nível mais baixo, depois sobe? O nível autorizado que consta para mim é o 360. Ah, ok, 360 nível autorizado. Vou no 161. No 161, na remota 12, em pronto. Vamos lá. Na escuta. Prossiga. Aerovia autorizada Pesulu 10, após Taubaté. Em relação ao nível, é em questão de saída ou apenas o nível autorizado mesmo? Não, eu tinha entendido que estava autorizado até Taubaté o 310 e depois subir para o 360. Ah, ciente, é o 360 mesmo. Tá, ok. De aerovia a gente está ciente, é Pesulu 10. Obrigado. informação de Alfa. São 3601, bom dia, autorizado São Paulo, nível 360. Decola pistola zero, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Via Upreso Luno zero, após Pubar, via Upreso Luno meia, Belo Horizonte, prossegue conforme a rota. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, e transponder 5467. Acorda, 1-0 da El, Leda Mosta. Acorda, 5-4-6-7, chamando 1-2-0, decimal 8, 3-6-0. 4-6-7, transponda, chama pronto, estiver estacionamento, 3-6-0-1. 3-6-0-1. Estou estacionamento, voo 1-1, na posição 12. 1-1-6-1, está autorizado, chama pronto, táxi. Boa. Trânsito 3601, vamos confirmar, utilizou o transponder 5467 ou 5067. 5467. Ok, confirmando Golfo Tango Hotel, senhora. Solicito autorização de giro dos motores por aproximadamente 10 minutos em acordo com o fiscal de solo. Só confirme e por gentileza a posição. 3 limador, 4 3. Gente, correndo com a equipe de solo, reporte ao terno. Golfo Tango Hotel reportará o terno. Para o táxi do ano 61105, alternamos galhão 4 horas de autonomia. Gol 1161, estou autorizado o táxi via Bate 1, táxi da Índia, considero no 0, chame torre 1895, ajuste no 0, 13. Poderia, por gentileza, continuar pessoas a bordo? Pessoas a bordo é 105, Bate 1 do Índia, 3295, quanto é? Grata, vovô. Obrigado, vovô. Papai Romeu Bravo Zulu Eco, na escuta do controle? Papai Romeu Bravo Zulu Eco? Papá Romeu Bravo Zulu Eco, controle. Papá Romeu Bravo Zulu Eco. E copie o controle e acione a identificação. Salvador, bom dia. Bruno 61, Porto Serra, dono 0, pronto. Bruno 61, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar pista 10. Vento 180 graus, 05 nós. Autorizado a alinhar e decolar, dono 0, Bruno 61. Bravo Zulu Eco, aciona a identificação, autorizada a chegada a mar e desse mantém o 050. Desse mantém o 050, chegada a mar, Bravo Zulu Eco. Bruno 161, decolado de 27, controle 120, décima 8, meu voo. 08, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Bruno 161. Bruno 161, contato radar na decolagem, se colocar o 360, saída da EL. 360, saída da EL, Bruno 161. Utilizado o TAP, desce número 50, Bravo Zulu Eco. 301, não estou autorizado em São Plantarte. Bravo Zulu Eco, após o TAP 2010, hoje Chumi 13. Após o TAP 2010, Bravo Zulu Eco. Ou 1161 no Recife, 13325, alterno 251. 3325, 251, bom dia, bom 161. Está com uma centena a bordo, 4 horas de autonomia, Sr. Galeão. 3601, está autorizado o táxi, parte 1, táxi Índia, posicionado no 0, chame torre 11895, ajuste de altímetro no 0, no 4, bom voo. No 0, no 4, posicionado no 3601.